terão escondido esses talentos na terra, outros terão multiplicado esses talentos, e nós podemos encontrar inúmeras formas de aplicarmos esta passagem, esta parábola na nossa vida diária. Mas eu quero destacar uma delas. A palavra do Senhor nos diz, no verso 18, que o que recebera um talento foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu Senhor. Nessa expressão, Jesus compara a parábola, o termo talento, com dinheiro do seu Senhor. Hoje não é assim, mas há muito pouco tempo atrás, cada comunidade tinha o seu dinheiro. Cada feudo tinha o seu dinheiro, cada senhor no seu castelo, com as suas cidadezinhas à volta, tinham o seu dinheiro, cada um criava o seu dinheiro próprio, como cada nação hoje tem o seu dinheiro. E o dinheiro da nação estrangeira não serve aqui, e o dinheiro daqui não serve lá, é necessário que o dinheiro de cada nação funcione em cada nação. E essa expressão, o dinheiro do seu Senhor, ela representa na parábola muito mais do que um valor monetário, ou uma moeda, ou uma espécie, um papel, um documento. Ela representa a forma de economia do reino. O dinheiro do seu Senhor significa, entre tudo que pode significar, inclusive a moeda mesmo, significa a forma deste reino gerir sua economia. Essa parábola nos ensina de uma forma muito linda que o Senhor tem uma forma específica. Ele tem um jeito dele de gerir todas as coisas. O dinheiro do seu Senhor significa ele tem uma economia própria. E Deus, nessa parábola, ensina isso, que colocou na mão do homem uma parte, uma porção desse talento ou desse jeito de gerir todas as coisas. E ele espera que cada um de nós multipliquemos na nossa vida o jeito de gerenciar a economia do reino dos céus nesta terra. Essa é uma das verdades que podemos apreender dessa parábola e que vai nos edificar tremendamente. E o versículo 18 fala sobre um que recebeu, ele tinha uma capacidade menor, mas ele recebeu segundo a sua capacidade. Então a sua capacidade menor não limitava ele de também multiplicar os talentos. Isso nos ensina algo. Que mesmo que alguém não saiba tanto a engenharia, não saiba tanto o idioma, não tenha estudado muito, não tenha muito conhecimento, seja limitado na nossa forma humana de ver e de avaliar, mesmo que alguém seja muito simplesinho, todos têm capacidade de Deus para multiplicar algo. Não precisa ser o dono da Seven Boys, mas pode ser alguém que faz biscoitinho em casa e o pouquinho que faz, faz muito bem feito. E de repente consegue sustentar a vida e formar os filhos fazendo um biscoitinho dentro de casa. Não importa que o talento seja muito grande, como a fábrica de biscoitos Seven Boys. Pode ser um talento e uma capacidade pequena, como a fábrica de biscoitos na cozinha de casa. Mas todos têm condições de multiplicar os talentos que recebeu. Não há necessidade de ninguém se sentir inferior. Não há necessidade de ninguém, mas eu não tenho aquilo. Mas... cada um pode multiplicar o que tem, mesmo que seja pouquinho. E aqui o Senhor Jesus vem e diz que esse que recebeu pouco, ele devia ter algum complexo da pequenez. O outro tem mais, o outro... você viu o outro como é rico, você viu o outro como é que tem condições, você viu o outro como é que estudou, você viu o outro como é que... meu destino, meu futuro, se eu tivesse, se meu pai tivesse me dado, se eu tivesse tido a sorte que meu vizinho teve. Não, irmão, nós não precisamos, isso não leva ninguém a lugar nenhum, nós não precisamos ficar medindo quem tem 5 talentos, quem tem 2, quem tem 15, quem tem 20. Não adianta, nós só precisamos saber, mesmo que eu tenha só um, eu posso trabalhar e multiplicar esse um que eu tenho. Jesus é perfeito, a palavra de Deus é perfeita, nos ensina tudo que precisamos aprender para essa vida. Agora, esse homem, ao invés de crer que podia multiplicar, mesmo tendo só um, ele decidiu aquele sentimento assim, só um, eu sou tão, olha, e se eu não souber, e se eu não der conta, ai, e foi lá e enterrou o talento. É melhor o seguinte, eu nem vou mexer nesse negócio, eu não, olha, isso não é para mim, é muita areia para o meu caminhãozinho, é muito, isso não, quem sou eu? Ai, meu Deus, quem sou eu? Eu nem estudei, ai, quem sou eu? Quem, eu sou, afinal de contas, eu não tive a mesma sorte, eu não tenho, ele foi lá e enterrou o talento. E quando o Senhor veio, cobrou dele, disse, você é servo mau e preguiçoso. Puxa vida, como é que eu vou chamar de preguiçoso? Você não está vendo minha vida? Se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, com toda a riqueza, com toda a condição, se eu tivesse tido um carro, se eu tivesse feito faculdade, se eu tivesse um pai rico, se eu tivesse... Não, preguiçoso, porque nós conhecemos a história de muita gente que tinha meio talento e foi à luta, e batalhou, eu vou multiplicar. E multiplicou. O Senhor está nos ensinando isso daqui. Algo prático para a nossa vida, mas muito mais do que isso. O Senhor está ensinando que aquele homem que tinha um, verso 18 diz isso, pegou o talento de Deus. E o talento de Deus é, na expressão da parábola, o dinheiro do seu Senhor. Ele pegou o dinheiro do seu Senhor e, ao invés de multiplicar, cavou na terra e enterrou. Bem, nós estamos analisando pelo Espírito de Deus esta parábola, entendendo que o dinheiro do seu Senhor é uma expressão que revela a economia de Deus, o jeito de Deus fazer as coisas, a forma de Deus gerenciar tudo no seu reino. Esse homem recebeu um talento do reino e, ao invés de multiplicá-lo, cavou na terra. Essa expressão cavou na terra nos ajuda a entender um pouquinho mais a dimensão que o Senhor quer nos ensinar. Cavar na terra significa pegar o jeito do reino de Deus e colocar debaixo do jeito dessa terra. Pegar a forma com que Deus, na sua perfeita economia, resolve todas as coisas e cavar e afundar no jeito dessa terra fazer todas as coisas. Eu não sei como é que vai ser, eu tenho muito medo, eu tenho muito receio, e depois eu perco tudo isso. É melhor o seguinte, eu abro mão dos talentos do reino, enterro eles nessa terra, e eu vou viver assim, desse jeitinho. De uma forma mais clara ainda, irmão. A dimensão que o Senhor quer que a gente entenda nessa noite sobre essa parábola é: Deus tem a sua economia, Deus tem a sua moeda, Deus tem o seu jeito peculiar de fazer cada uma das coisas da nossa vida. E Ele põe nas nossas mãos. Mas muita gente, ao invés de multiplicar o jeito de Deus fazer, a moeda de Deus, enterra nessa terra. Alguém que recebeu de Deus uma palavra, um recurso, uma bênção, que recebeu de Deus a oportunidade de conhecer e discernir o reino do Senhor, e a palavra do Senhor vem e diz assim, não temas, eis que estou contigo, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será abalado, fica firme, se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse é um exemplo de moeda do reino de Deus, de talento dado por Deus, mas muitos pegam esse talento e cavam a terra e enterram. Não, tudo bem, Deus falou, mas sabe o que é? Eu estou morrendo de medo, meu Deus, a vida, ai meu Deus, ai meu Deus, ai, o que eu faço? O Senhor vem e diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. Essa é a moeda do reino, esse é o talento do reino. Alguns multiplicam, mas outros cavam a terra e enterram na terra e dizem, não, a terra diz assim, olha, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que me virar, eu tenho que correr atrás, no dia que resolver isso, eu volto para a igreja, eu cuido das coisas de Deus, mas eu tenho que me virar, ninguém vai fazer, não vai cair do céu, não vai. E o Senhor diz, vai, eu vou dar, eu vou fazer para você. Entrega o teu caminho nas minhas mãos, eu vou fazer. Busca primeiro o reino, eu vou cuidar de todas as outras coisas. Essa moeda do reino, muitos pegam e enterram no jeito da terra. E preferem viver tendo a economia de Deus, do reino de Deus, submetida, enterrada, entulhada, escondida no jeito da terra fazer todas as coisas. O Senhor vem e diz assim: filho, sê fiel nos dízimos e nas ofertas, honra o Senhor com as primícias de toda a tua renda, e eu vos abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós bênçãos sem medida, encherei os vossos celeiros. Esse é o jeito, é a economia do reino do céu. Mas muita gente falou assim: não, eu vou enterrar esse talento, porque, ó, por via das dúvidas, eu prefiro dar o meu jeito aqui. Essa parábola diz respeito a isso também. Quais são os assuntos da minha vida que eu estou até recebendo de Deus, da forma do reino? Mas eu falo assim: não, isso é discutível, isso eu não sei, eu não sei, porque a Bíblia, será que foi Deus mesmo que escreveu a Bíblia? Não foi o homem? Será? Nós começamos a questionar o valor da moeda do reino de Deus e preferimos, ao invés de multiplicá-la, enterrar. Deixa aqui guardado, deixa aqui enterradinho aqui. Põe ela debaixo da terra. A este, o Senhor vem e diz: servo mau e preguiçoso. E ele termina o versículo 30 dizendo: lançarei esse servo inútil nas trevas exteriores. Nós podemos estudar e discernir teologicamente essa parábola como algo do futuro escatológico, da vinda de Jesus, da eternidade. Mas, irmão, nós precisamos também, na coerência da palavra, entender o que isso diz respeito à nossa vida hoje. Trevas exteriores é um lugar onde há confusão, onde não se enxerga nada. E você vai encontrar muita gente confusa na vida, sem rumo, sem discernimento, sem enxergar um caminho, sem saber o que fazer, o que eu faço da minha vida, o que eu faço da minha alma, o que eu faço do meu casamento, o que eu faço das finanças, como é que eu vou resolver amanhã, como é que eu vou fazer. Estão cegos em meio a tanta escuridão, não tem jeito, vamos ver se dá sorte, vamos ver se alguma coisa acontece. Estão cegos na escuridão, confusos, exatamente como o Senhor Jesus vem e diz desse homem, lançado nas trevas exteriores. Tem muita gente que está completamente cegado, sem rumo, não sabe. Eu corro aqui, tem uma religião ali, tem um passe ali, tem uma macumbinha ali, tem um negocinho, tem um livrinho chamado Segredo, eu faço alguma coisa. Não, tem uma sorte, tem uma loteria, tem algo. Vão atrás de alguma coisa, mas são como pessoas cegas tentando atirar em todo lugar, tentando arrumar um lugar para sair, uma porta, e nunca encontram, porque estão lançados nas trevas continuamente. E por que foram lançados nas trevas? Simplesmente porque, na hora em que receberam um talento de Deus, ao invés de usá-lo e multiplicá-lo, enterraram e ficaram no mesmo sisteminha da terra. Segunda expressão que está nesse versículo 30 é ranger de dentes. É uma expressão que na Bíblia está associada sempre à eternidade, ao inferno. E, na verdade, a gente nem estuda muito o que significa isso, mas se quisermos avaliar alguma coisa, ranger de dentes é uma mania de quem está aflito. Tem gente que adquire uma enfermidade na gengiva e nos dentes por ranger os dentes. Mas ranger os dentes é uma cena típica de quem está amargurado de arrependimento. Quem opta por não usar a moeda do reino, mas usar o jeito da terra, está sempre enfrentando situações de arrependimento. Por que que eu fiz isso? Por que que eu falei aquilo? Por que que eu tomei essa decisão? Por que que eu não fiz conforme eu sei que é a moeda do reino? Trevas e ranger de dentes. Agora, no meio dessa parábola, Jesus usa essa expressão para quem multiplicou os 5 e para quem multiplicou os 2. Na verdade, para quem multiplica, não importa a quantidade. Não importa o tanto que eu sei da palavra de Deus, se eu sei um único verso, uma única verdade, eu posso aplicar aquilo na minha vida, mesmo que não seja o jeito da terra. Eu não vou enterrar nessa terra. Eu não vou cavar e deixar isso guardado, escondido, e tendo por cima o sistema da terra. Eu quero usar os talentos do reino e multiplicá-los, mesmo que seja só um. Esse que multiplicou 5 ou multiplicou 2, ouviu de Jesus: servo bom e fiel. Agora veja essa expressão: sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Sabe o que Jesus está declarando aqui, irmão? Que um dos talentos do reino é este. Uma das moedas do reino é esta. Uma das formas do reino de Deus funcionar é esta. Eu sou fiel no pouco e sobre o muito serei colocado. Tem muita gente que pega esse talento do reino, esta moeda do reino, este jeito de gerir as coisas do reino de Deus e enterra. E na prática, isso significa o seguinte: a palavra que nos leva imediatamente para a prática desta frase é a palavra detalhes. Ser fiel no pouco é o mesmo que ser fiel nos detalhes. Quanta gente, você já ouviu isso? Quanta gente diz assim: olha, eu estou só esperando, porque na hora que entrar um dinheirinho, ó, na hora que entrar, eu estou esperando, vai, a qualquer hora vai sair. Na hora que sair, eu vou ajudar a mamãe. Na hora que sair, eu vou ajudar os pobres que estão lá à volta de casa lá. Eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazer uma gracinha, sabe? Eu vou, porque, afinal, se sair esse dinheirinho, você vai ver o que, que eu vou fazer. Eu sou capaz. Se Deus. Nós temos algumas histórias de gente que diz assim: Deus, eu estou orando, abre essas portas, porque se o Senhor abençoar esse meu negócio, 20% é para missões. 20% vai ser para missões. Às vezes é só uma tentativa de negociar com Deus. O negócio até vem e nunca que tem 20% para missões, coisa, não, porque ainda não deu para tirar 20%. Na verdade, o lucro está sendo só 3%, então não deu os 20% ainda. Sempre tem uma desculpa. Não adianta ninguém projetar algo só para o futuro. Não, eu não estou indo ainda à igreja, eu não cumpri minha palavra ainda. Sabe por quê? Porque eu ainda estou morando nessa casa. Mas na hora em que eu mudar de casa, na hora que eu mudar para aquele bairro lá pertinho, pode, aí eu vou direto. Olha, eu não fiz aquilo ainda, mas sabe por quê? É porque, olha, eu ainda estou precisando disso. Eu estou precisando, olha, eu estou necessitado daquilo, eu estou buscando aquilo, eu estou resolvendo isso. A qualquer momento vai ficar tudo resolvido. Aí, então, eu vou fazer. Essa é a nossa palavra. Esta é a economia da terra. Quando eu tiver, quando eu alcançar, quando eu chegar, aí, então, eu vou fazer. E a economia do reino é outra. O reino, o Senhor diz assim: ser fiel no pouco. Porque quem não é fiel no pouco, nunca será fiel no muito. É a palavra do Senhor. É o político que diz: se eu for eleito, eu vou arrumar as ruas desse bairro. Não, você já tinha que ter arrumado. Se não é alguém que está trabalhando no pouco que consegue ali, ele nunca vai ser o bom prefeito, o bom político que faz depois. Ele sempre já é alguém conhecido na comunidade. Esse sujeito é um batalhador. Ele conseguiu abrir a rua, ele conseguiu ligar a luz, ele conseguiu, sem nunca ser prefeito, sem nunca ser deputado, sem nunca ser vereador. Ele é um sujeito que tem aquilo na garra, no coração, no sangue dele. Ele tem isso. Ele é fiel no pouco. Pode ter certeza que vai ser no muito. Organizado, alguém que, não, tá essa bagunça aqui, porque assim, você sabe, nós somos muito pequenos, é uma empresa pequenininha, então é tudo bagunçado, a gente não tem condição de, mas quando a gente crescer, a gente vai organizar. Não, irmão, se não for fiel no pouco, não será no muito. Mas gente, para que tudo isso? Para que esse tanto de organização? Para que essa meticulosidade toda? Para que esses detalhes todos? Tudo tão pequenininho, tudo só entre nós aqui mesmo. Para que isso? Porque se eu não for fiel no pouco, eu nunca serei fiel no muito. É uma lei do reino de Deus. É uma moeda do reino de Deus. É um dinheiro do nosso Senhor, na expressão da parábola. E que muitos estão trocando, enterram esse talento e vão viver a vida nessa terra segundo o conceito desta terra.